singular. Papa Mike, EcoDelta na escuta da torre. Tem livre decolagem na onda 7, usando de 160 graus com 59. Três dois, no solo aos 47, livre à direita e chame solo em 121, decimal 1. Direita 21, no solo 3732, obrigado. Sou externo, passou e secou a clima que lembrava Tavuzão para modificação do plano 7, base pela direita. Lima Kilo Bravo, plano modificado aos 47, base pela direita, reporte para girar a base, Lima Kilo Bravo. O Mike Eco Delta decolou os 48, controle 199, decimal 8. Ah, 198, graças. Aquilo Bravo, contato visual, tem livre pouso na 7, o vento é de 180 graus com 7 nós. Salvador, Papa Romeu Sierra, Novembro Evito. Novembro Evito, prossiga. Você dá presente, cancelamento do nosso plano e direto para a base da Aeroporto 7. Seu plano foi modificado agora o 50, permanece em condições visuais e aporte para girar a base. Novembro Evito. O Lima Quilo Bravo no solo 50, livre direito e estação na frequência livre. Retirando base, baixar travado. Sim, livre pouso na 17, vento de 1,60 graus com meia dúzia. Atenda a vista. Prossiga. Mike Eco Delta, confio em posição. Intenção é pouso na 17? Afirma. Gente, da presente, está autorizado base pela direita da 17. Autorizado cruzamento do eixo da 028, reporte para abrir girar a base, Mike Eco Delta. Delta, vai acusar quando do. Quando for cruzar o, a esquinada da 10. Chame para o cruzamento. Céu. A nova visita no solo 5-3. Confirme pátio 5. Vai estacionar a frequência livre até a próxima. Mike Eco Delta, estou no contato do Zé, autorizado, cruzamento 2317, da 1028, reposto para girar a base. O Mike Eco Delta está para o cruzamento no momento da cabeça final da 10. Sente, estou no contato do Zé, está autorizado, reposto para girar a base. Delta. Adião 01, bom dia, prossiga. Gente, Guardião 01, tá reporte pronto para decolagem. E o Mike Eco Delta está girando base, baixado, checado. Mike Eco Delta, autorizado pouso na 17, vento de 1,80 graus com 5 nós. Delta. Guardião 01, tem livre decolagem. Vento de 1,80 graus com 4 nós, é parte fora do sol. O Guardião 01 não decolou, já está com o próximo. Tá Foi contato visual, aguardando transferência. Quando no farol de Taboão, chame com torre em colisão. Chame o controle em 119.8. Decolou para o 57, vai de 01. Mantendo escuta da torre até o farol de Taboão, chamar o controle 198. Grato, guardião 01. Mike Eco Delta no solo 57, estacionar frequência livre. A 225, a linha decola, pista 10, janta é de 190 graus com 7 nós. Livre decolagem, vento 190 graus com 7 nós. Torre cordial, está precisando 79, ponto de espera da zero, terminando a nave na decolagem, está pronto. Após a rolagem do tráfego ali, mantém a pista 1-0, tá? Tá, Viane Matena, tá 1-0, tá 3-1-7, vai. MA 225, decolou 59, controle 199.8. Controle 198, 62. Chama quando pronto, portanto. Turismo 79, livre decolagem 1-0, vento de 190 graus, com meia dúzia nós. Livre decolagem está 3179. 3179, decola agora o 02, controle 119, decimal 8. 198, bom domingo, tá? 3179. Exatamente. Obrigado. Um, dois, três. Salvador, o senhor está na 63, minuto estabilizado na final da 1 da tarde. Nós entramos em contato com a torre, está muito baixo. Prossiga, por gentileza. Estabilizado no final da procedimento X-Ray. Oceané 6311? É o Oceané 6311. Oceané 6311, tenho contato visual com a sua aeronave. Cheque trem, livre pouso na 10, vento 160 graus com meia dúzia nós. Abaixo travado, 63 ou 9. Confirme. 3304, da 3304, faça o cheque rádio, por gentileza, seu equipamento está muito baixo. Agora pode confirmar com mais detalhes? 3/3. 3304, Lima mantém pistão a zero. Lima mantém pistão a zero, tanto 3304, você vai confirmar como recebe agora? Confirme. Poderia como é que confirmar como recebe o tanto 3304? 4/4. Obrigado, 3304. O Xané 6311 no solo 09, livre à direita 121, decimal 1. 304 tem livre decolagem da 10 e venta de 170 graus com 5 nós. Livre decolagem da 10, venta Torres, Salvador, bom dia. Gol 1160. Gol 1160, muito bom dia. Continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Para cheque, altímetro 1016, vento 180.7. Aguardando, graças à informação. C3304, decolou 1-1, controle 119, decimal 8. Controle, Salvador 198, tanto 3304. Acionamento é a critério e chama quando pronto para o táxi. Michael Scagos. 1160, cheque trem, livre pouso 910, vento de 1160 graus, com 7 minutos. Livre pouso com 1160. Lima Alfa Romeo, estou autorizado até a interseção, reporte para ingresso na 107. A Lima mantém a 107, reporte quando pronto para decolagem, Lima Alfa Romeo. confirmar a Romeu, pronto? Tem condições de cruzar o Tati no ponto médio da 1028? Após decolagem, você vai curvar à esquerda e cruzar no ponto médio da 1028. Você tem condições? Autorizado decolagem da 17, vento Dino 70 graus com 5 nós, Lima Alfa Romeo. Onze meia zero no solo, zona 4, livre direito, 19, décima 8. Meia zero, 1198. 121, décima 1, voo. 121, décima 1, voo. Alfa Romeo fora do solo, iniciando curva à esquerda para cruzamento no ponto médio. Lima Alfa Romeo decolou zona 4, curva à esquerda, autorizado o cruzamento, reporte livrando hoje. Reporta lá livrando hoje, Romeo. O Xané 6312, ali mantém, pista no zero. Mantém no zero, né? Siga. Fiz até a interseção, reporte para ingresso na 97, Mike Oscar Golf. Lima Alfa Romeo acaba de livrar a 1028. Gente, Lima Alfa Romeo vai manter mil pés, mantendo para buraquinho e coisa, mantendo para do corredor sorte. Chama o controle em 119. Desconsidera, mantenha, me escuta e aguarda para transferência. Mantenha-se restrito a mil pés. Vou decolar uma aeronave da 1-0, que vai manter por até 2000 com Cuba pela esquerda, ok? Ciente, mantendo a restrição a 1000, se necessitar, posso manter 800 pés. Mantenha a proa do corredor forte aguardando a transferência para o controle. Ciente. O Xané 6312, para informação, tem um tráfego a mil pés à sua esquerda, seguindo o litoral norte, um Charlie 182. Não interfere com a sua decolagem? Tem livre decolagem da 10, venta de 160 graus com 62 graus. Tem, do tráfego, tem que ser decolagem de 3. Oscar Bofelin, mantém o nosso 7. Lima Alfa Romeo, chame o controle, 119 decimal 8. 119 decimal 8, bom dia. Aqui, Alfa Romeo, você tem livre decolagem da 17, venta de 150 graus com 5 graus. Xané 6312, decolou o Zuno 8. Ela atingiu 2000 pés agora. Chama o controle em 119,8. 98, minha 3, 9. Salvador, Rodrigo 1891 estabilizado, baixar e travar. 1891, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando a interrogação para pouso. 1891. Mike Oscar Golf, decolou agora zona 9, controle 119 decimal 8. Controle 198, Mike Oscar Golf. Tem o contato visual, check train, livre pouso no 0, vento 140 graus, com meia dúzia nós. E baixar travado, livre pouso 10 com 891. Salvador, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, muito bom dia. Eu vou manter a posição da aguardada devido à aeronave da 17 que decolou cumprindo o mesmo perfil de saída para a aeronave de baixa performance. Vai aguardar a autorização do controle para sua decolagem. Eu tenho dois tráfegos em aproximação, após os mesmos eu libero o senhor, ok? Mantenha a posição e aguarda, TAM 3663. TAM 3663, mantendo a posição, gente. Bom dia, 630, muito bom dia, reporte marcador externo baixado travado. No 891, no solo aos 22, livre direita, 121, decima 1. Diário baixo travado, 63A. No 630, tem livre pouso na 10, 20 de 1,60 graus com 4 notas. 1,60 com 4, livre pouso, 7. 3663 a Lima, tem pista na zero. A Lima tem pista na zero, tá 3663. O solo 25, 120, decimal 1 é a frequência do solo, Gus. Gol na minha 30. Meia, 663, livre decolagem 90, isento 210 graus com 7 nós. Autorizado decolagem pistão 90, 3663. Sobre Salvador, bom dia, tripe 5221, pronto ao ponto de espera 90. Tripe 5221, bom dia, Lima, tem pistão 90, pede a rolagem do Airbus. Lima tem 5221. Então 3663, decolou os 27, controle 119, decimal 8. Então 3663, gente, obrigado, bom dia. Livre decolagem da 10, vento 200 graus, com meia, 5221, decolou os 29, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, Eco Delta, livre acionar, chame quando pronto pro táxi. Autorizado até a interseção, reporte para ingresso na 107, Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, Oceania 63, 340, São Paulo, Guarulhos. Salvador, Oceania 63, Uluru. Diga. Poderia confirmar a frequência para o solo, 1219? 1211. 1211, obrigado. Torre Salvador. Bom dia, Oceano 6332, eu passei esse ano baixo de trabalho. Oceano 6332, tem contato visual 73, livre pouso na 10. O vento de 200 graus com 5 horas. Gente, nosso pouso está livre na pressão 0633. Mantenha o 7, Mike Eco Delta. Torres Salvador, faz alguém bom dia, Guardião 01. Guardião 01, muito bom dia, prossiga. Autorizado, direto para o Israel, Guardião 01. Visual com o tráfego da Ocean Air, uma Airbus na final da 10? Visual. Confirme? Visual com tráfego na final da 10, Guardião 01. Condições de prosseguir a retaguarda do mesmo, prosseguindo direto parte do Graia, sem interferir com o pouso? Afirmo. Na presente, abandone a linha do litoral, autorizado o cruzamento do eixo da 1028, reporte na final do Graia. Autorizado o cruzamento da retaguarda do 09 na final do 10, sem interferir, reportará na final do Graia, Guardião 01. Guardião 01, para informação, eu tenho o Mike Eco Delta alinhado na 17, que vai decolar em instantes. Está ciente do tráfego e não interferirá com a decolagem não no frente do Guardião 01. Papá Mike Eco Delta, confirme as suas intenções, por gentileza, vai permanecer sob o farol de Tatuã. Gente, não vai manter na minha escuta, ok? Não precisa coordenar com controle. Só preciso que o senhor mantenha só o farol de Tapuã, que é o nosso ponto de referência. Mike Eco Delta, tenta ter essa turbulência, livre decolagem da 1-7, vento de 1-7, 0 graus, com 6-12. Guardião 01 tem contato visual, está autorizado o final do Graia, tem livre pouso, vento de 160 graus com 6-12. Livre pouso, Guardião 01. Oxané 6332, no solo aos 40, livre à direita, 121, décima 1. 21, 1, à direita daqui a pouco. Aqui é com o Delta, decolou os 4-1, mantendo escuta. Delta. Solo controlado aos 4-2, até a próxima, Guardião. aqui é com o Delta. Na sua escuta, prossiga. Confirme sua posição. Estou no través de Pituaçu, curvando para a direita. Ciente. O senhor vai prosseguir, vai regressar ou você vai continuar? Eu estou aqui na área fazendo a variação e vou retornar para a posse. Ciente, chame o controle em 119.8. Já estou voltando. É, mas essa área não é minha, comandante. Eu preciso que o senhor fique sobre o farol de Capuã. Ah, sim, aqui, obrigado.